A gente em 86. Memorabilia ridícula e fantástica dos anos 80 e 90. O programa mais sensacional de TV foi TV Pirata. O cara com o estilingue me acertou duas mamonas na cabeça, cara. Aqui, ó, cicatriz até hoje. Mas suas matinhas melhores que quilharias. Com Alexandre Moreira e Walter Rezende. A gente 86. Com o passar do tempo, e eu digo com o passar do tempo para a humanidade e não o tempo relativo à vida ali do indivíduo, vai acontecendo de uma forma paulatina um certo desapego com o desconhecido, sobrenatural e tal, e aí a ciência vai tomando o lugar que o misticismo ocupa ali na nossa cabeça. Mas o fato é que em nossas infâncias, ali nos anos 80 e 90, os temores do mundo oculto nos enchiam de medo. E vivíamos sempre com o temor de se ter uma verruga ali no dedo, né? Depois de se contar uma constelação de estrelas, né, Walter? Lembra disso? Babaquíssimo. Ou nunca mais contrair matrimônio depois de levar uma varrida no pé. Ô Walter, dentre outras dessas besteiras, você se lembra dos pavores que se tinha das crendices populares? Nós já falamos aqui no segundo episódio desse podcast, lembra, Alexandre, sobre os remédios caseiros? Sim. E toda a mística, né, em torno deles. Mas desta vez vamos falar dos mitos populares e talvez até desmascarar ou comprovar, veja vocês, alguns desses mitos. Alexandre, eu vou falar aqui alguns deles. E você vai me dizer se é verdadeiro ou falso. Hoje nós seremos os Mythbusters. Os Mythbusters da estupidez brasileira. Então vai lá. Não vamos falar da manga com leite, né? Que você já tá batido pra caramba. Todo mundo já tem a obrigação de saber os motivos da proibição de se tomar manga com leite. O Alexandre, chocolate da espinha? Tende a dar espinha por conta da gordura que se tem ali no alimento, né, Walter? Pois é, não existe comprovação científica nenhuma a respeito disso. Água com açúcar, Alexandre, muito usado nas novelas da Globo ali nos anos 80. Acalma uma pessoa. Eles davam água com açúcar, aí na época que o alcoolismo era permitido e obrigatório nas novelas, eles falavam, vamos tomar um drink e já pegava um copão de uísque. Então, o Walter, aí eu já acho que não funciona. Não só nas novelas da Globo, mas também acho que em todas as residências, sempre que se tomava um susto, né? Se acontecia alguma coisa, não dá uma água com açúcar. Então me diga você, eu acho que água com açúcar não resolve problema nenhum. Então, olha, veja você, também não há evidência científica nenhuma, embora seja uma injeção de glicose. Glicose. E seu corpo consome aquilo na hora, né? Traz energia, é muito rápido e estimula a produção de serotonina. Teoricamente. Que é então o hormônio da felicidade. Então você pode não ficar calmo, mas você pode ficar feliz. Tá cagado, mas tá indo. Quá, quá, quá, quá, quá. Minha sogra morreu. Quá, quá. Agora, outra coisa. Espelhos atraem raios. Não, mas... Olha, também me remete à minha infância, mas seja na casa da minha avó. Primeiro sinal de trovejadas. E ela já falava trovoada. Não, né? Trovejada. Ao primeiro sinal de trovejada, meu amigo, era lençol em cima da penteadeira. Pois é, cara. É. Na minha casa nunca aconteceu isso. Não. Mas eu lembro de relatos dos meus amigos. Não existe nenhuma explicação científica também a respeito. O metal usado, né, no fundo do vidro para refletir a imagem é quase muito, nada. É, né? Muito pouco. No passado tinha mais. Mais passado ainda era uma lâmina de metal, mas detalhe, nunca na história do espelho ele conseguiu atrair um raio. Então você, ouvinte do Agente em 86, que tem uma tia gorda que cobre os espelhos da casa antes de uma chuva, pode falar pra ela. O meu avô, meu avô fazia a barba naquele espelhinho da borda cor de laranja, sim, sabe, de madeira? Sim, claro. Mas era começar a trovejar e ele só fazia metade da barba, só... Mas ele escolhia justo na hora de trovejar. Falando em trovão, Alexandre, não tinha uma crendice que falava que se você fosse mordido por um sapo, ele só ia largar quando trovejasse? Outra coisa. Você é mordido por um sapo também é uma idiotice sem precedentes. Cara, eu já engoli muitos sapos, nunca fui mordido. Outra coisa aqui. Prender a respiração, Alexandre, você acha que faz passar o soluço? Pelo menos tentei um monte, assim como tomar água de cabeça para baixo. Esse, né? E pedir para alguém me assustar. Esse do tomar água de cabeça para baixo, eu perguntei para um médico amigo meu que estava disponível ali no Skype na hora. É. Ele falou, o quê? Que imbecilidade é essa? Ele nem nunca tinha ouvido falar. Não, mas se tomava muito. Muitos médicos dizem que é besteira esse negócio de prender a respiração. Mas tem outros profissionais da medicina que falam que sim, que o soluço, o seu diafragma já está trabalhando fora de sintonia, ali, fora de sync. E um soluço parece que pode dar um reset no seu diafragma e você para de soluçar. Cara, eu prendo a respiração e passa. E passa. Outra aqui, Alexandre. É. Arrancar fio de cabelo branco, dizem que faz crescer 2 fios de cabelo grisalho a cada um que você arranca. Verdade ou mentira? Verdade. Olha o meu cabelo aqui, ó. Olha aqui do lado da moita. Então, segundo os médicos também, a única coisa que faz você arrancar o cabelo é acelerar o seu processo de calvície. Outra aqui, Alexandre. Olha, na boa, tenho certeza. Nosso podcast tem um monte de ouvintes garotas. Uhum. Eu tenho certeza que muitas delas, como a minha irmã, já fizeram isso. Colocar anticoncepcional no shampoo ajuda o cabelo a crescer? O cabelo crescer, cara. Até eu fiz isso, porque é uma época que eu tava querendo deixar o cabelo crescer. E é difícil deixar o cabelo crescer, né, Val? Você também foi cabeludo. Tudo que me falavam, eu tentava ali, cara. E ajudava? E eu não acho que não também, não sei. Você cortava na lua certa, lua crescente, lua minguante? É. Você sabe que esses dias eu fui no cabeleireiro, e eu perguntei pra ela se isso aí era fato ou não. Ela falou assim, eu acho de uma idiotice sem tamanho. Ela falou assim, mas quando me ligaram pra marcar horário, porque eu marquei horário, né? Aí ela falou assim, é o Alexandre, né? Aí pegou um seda shampoo, meteu um Femiane dentro, deu uma sacudida. A hora que eu cheguei, ela pegou e falou assim, esse Alexandre, eu pensei que era aquele Alexandre que só vem na lua crescente. Tem um cara que só corta o cabelo na lua crescente, cara. Um homem. Não escolhe lua pra cortar o cabelo. Não escolhe lua nem pra, né, pra pescar. Não, pra plantar. Pra plantar mandioca. Dizem que a melhor lua pra plantar mandioca é a lua de mel. Essa é boa. De acordo com os médicos, eu vou transcrever aqui com as minhas palavras, isso é uma ideia imbecil baseada em uma teoria hormonal de merda que nunca foi submetida a testes laboratoriais. E o ouvinte Edson Voltaire nos falou o seguinte, abre aspas pro e-mail dele. Se você, seu careca maldito, coloca contraceptivo no shampoo, comece a fazer melhor uso dos comprimidos, dando para sua mulher tomar e não espalhar o seu DNA de animal por aí, aumentando a população de burros. O ouvinte foi cruel. E eu tenho certeza que ele atingiu muitas moçoilas ouvintes desse podcast. Eu não sei se hoje ainda usam. Deve ter outros produtos já. Nós estamos em 2014, cara. A ouvinte Romélia Araújo, ela é lá de Umuarama, no Paraná. Ela disse que tinha 6 anos e a mãe dela brigou com ela por ela ter feito cocô na máquina de lavar. Então, para se vingar da mãe, ela deixou os chinelos virados no chão, com a sola pra cima, pra mãe morrer. Olha que garota menino, cruel. Cara. Eu tenho certeza que essa menina virava a cabeça em 360 graus, e vomitava, cara. Em jorros. É verdade, tinha essa crendice que se você colocasse o chinelo ao contrário no chão, a mãe morria. A mãe morria. Então, aí a Romélia fala que bateu um arrependimento nela, bem rápido, logo já desvirou ali os chinelos, eles não ficaram nem 2 segundos naquela posição. E ela chorou de medo de perder a mãe ali, por uma semana ela chorou, cara. Vou ter uma pergunta. Como uma criança de 6 anos conseguiu subir até a máquina de lavar pra evacuar lá dentro? Dá uma cagada. Acho que a intenção dela era ver o que ia acontecer com as fezes. Passar embaixo de escada, eu lembro, até pouco tempo atrás, eu naturalmente não passava embaixo de uma escada. Eu não passo com medo que caia uma bigorna na minha cabeça do cara que tá lá em cima. Por conta dos desenhos animados. Não, também. É porque sempre tem um cara lá em cima com um alicate, um martelo, um rolo de pintar, uma lata de tinta, tudo isso pode cair em você. E o que as crendices fazem com os pobres dos animais, por exemplo, eu me lembro da gente ter uma gata na minha casa, O nome dela era Inhana. E aí aquela gata era uma gata bem da vagabunda, Inhana, que ela saía e ela voltava sempre de barrigada, como dizia minha mãe. É. E aí dava aquele monte de gatinho. E sempre que tinha um gato preto, a minha mãe fazia a gente se livrar de qualquer jeito daqueles gatos, cara. Mas com homicídio de gatos? Não. Saía tentando doar. Bota na caixinha e sai tentando doar pros vizinhos. Nada mais periférico do que isso. Do que não. Mas poucas crendices. Agora minha mãe realmente tinha problemas com os gatos pretos. Ouvidos do Agente em 86, nossa fanpage está lá no Facebook, dê um curtir, vocês vão saber o que vai acontecer nos próximos episódios do Agente em 86. Dá pra mandar as suas histórias. Nosso podcast é atualizado toda segunda e quinta-feira. Alexandre, quem mandou a sugestão de episódio foi o Marcelo Estevanin, já participou outras vezes aqui do nosso podcast. O Marcelo nos mandou uma lista, por exemplo, não fazer careta em frente do espelho, o que acontece? Ah, tipo, o rosto pode congelar na careta que você fez. Não, né? É, se o galo cantar, não tinha uma parada assim também? Se você tá fazendo careta na frente do espelho e o galo cantar... Mas ninguém vai fazer isso na madruga. Ficar pra sempre com a cara torta, eu acho que esse era o motivo, cara. Não pular a perna de alguém, pois esse alguém não vai crescer mais. Ah, isso era fácil. Ah, mesmo, também eu tinha uma... A minha outra avó... Alguém deve ter pulado muito nossas pernas, né, cara? Ah, e também pular janela. Minha avó também fazia a mesma coisa. Se pulasse a janela, não ia crescer mais. Seguindo a lista do Marcelo, se você forçar pra ficar vesgo e passar um vento, você fica vesgo pra sempre. Tem um aqui que eu acho que você já fez, Alexandre. Curar ter só com uma aliança ou urina. Com uma aliança mijada, eu fiz pra ver se curava mais rápido. Outra coisa que envolve mijo, eu lembro que quando eu era criança, a molecada ia nadar num laguinho lá no rio que tinha perto da minha casa. Naquela época tinha, olha, faz tempo. Existia rios potáveis pra você tomar banho. Aí você sai da água com os ouvidos cheios de água. Um moleque mijava no ouvido do outro. Para desentupir? Você era o mijador ou o mijado? Não, porque eu não sabia nadar, eu nunca ia no rio. Eu só ouvia as histórias. Só mijava. Que um ficava... Não, eu nunca mijei, nem fui mijado. Mas isso é doentio, né? Muito site de sacanagem, onde as pessoas se excitam com isso. Um amigo meu, o Donizete Marques, também com ótimas histórias de memorabilia ridícula e fantástica dos anos 80 e 90. É o vídeo dessa bosta? É. Donizete Marques, cara, tem uma ótima... Ele dizia que pra aprender a nadar... precisava se engolir um daqueles peixinhos, os alevinos, sim, ali, sabe? Sim, sim. E se engolisse um daqueles alevinos, você aprendia a nadar. E ele disse que uma certa vez, perto de uma draga na casa dele, perto dessa draga formava-se uma lagoa, e tá ele e o irmão lá devorando, até então ele achava que alevinos, mas não eram, eram girinos. E, ao invés dele virar o Ricardo Prado, ele virou o João do Pulo. Seguindo a lista aqui, Alexandre, matar um sapo faz chover no dia seguinte. É deixar ele com a barriga pra cima, né? E dizer que quando isso? O tempo tá muito chuvoso... também outra, minha mãe mandava procurar. Ah, vai ver se não tem um sapo lá na rua virado de barriga pra cima, porque a roupa não vai secar. E oferecer um ovo pra Santa Clara pra fazer sol no final de semana. Cara, só porque o ovo tem a clara e a pessoa achar que oferecer um ovo pra Santa Clara. O ouvinte Marcelo Silva, ele falou que assim que aprendeu a piada do prego e o cachorro, na verdade, essa piada... Explica como é que é essa piada. Essa piada, na verdade, ela fazia uso de uma crendice popular, né? Dizia-se que se... O cara chegava e falava assim, olha, se tiver um cachorro louco ali, um cachorro tomado de hidrofobia, se esse cachorro vier te morder, você pega o prego e você enfia numa bananeira e o cachorro não vai te morder. Agora, ô Walter, explica pra galera aí isso, qual era o intuito. O cara chega e fala assim, mas se não tiver uma bananeira? O outro envolvido que você tava falando... Ah, mas eu moro aqui no Brooklyn, não tem bananeira? É, a resposta padrão sempre é ela, mas se não tiver nenhuma bananeira por perto? Aí você... delicadamente respondia, pega o prego e enfia no seu cu, seu filho de uma puta. Então, e o Marcelo, ele logo achou que era uma ótima ideia ele pregar essa peça em um amigo que era bem maior que ele. Então vamos abrir aspas aqui, é ótimo o final da história do Marcelo. Ele falou assim, logo depois do desfecho da piada, O valentão me deu um soco no nariz que não chegou a quebrar, mas eu fiquei sangrando por uma hora escondido da minha mãe. Era sempre comum você sangrar e chorar solitário.